Bom, beleza, então. Quem teve essa ideia de Jag foi a DC, né? Foi a DC Watch. Oi? Essa ideia de Jag foi da Warner DC, né? Acho que foi, né? Com os heróis de segunda linha da DC, com filmes de baixo orçamento, né? Isso, foi sim. Peraí. Deixa eu abrir um site que tem a notícia, que não é a gente. Porque os da Marvel já são baixo orçamento sempre. A mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje com os nossos de baixo orçamento amigos. Inferno. Sou pobre, mas sou limpinho. Eu nunca. De baixa renda inteira. E o nosso convidado que pode vir a ser mais que um convidado ou não. Empregado. Serviçal. Certo, Marvin? Não. Tá bom, agora fica quieto. Crianças, é o seguinte, vocês devem ter visto, talvez tenha sido noticiado no BTE, eu não sei porque eu não leio, que a Warner resolveu tomar ter mais uma mudança de direção com os filmes de heróis agora. Agora, o que eles querem fazer? Eles querem pegar personagens teoricamente menores e fazer filmes de baixo orçamento. Então você pode imaginar, por exemplo, Constantine com uma pegada meio Supernatural. Ou alguma coisa similar. Então a gente vai discutir hoje quais heróis, não só da DC na verdade, mas ou outros quaisquer, que é uma grande desculpa pra falar mal de personagens da Marvel e da DC, quais personagens dariam pra ser feito com um filme de baixo orçamento? Quão baixo seria o orçamento, né? E coisas do gênero. Então, sem mais delongas, segue o baile. Que eles começaram agora essa nova série, né, de filmes de heróis, inaugurando, acabou, né, o Batman do Nolan, começou a nova série com o Superman. E, porra, depois do primeiro filme já mudaram a direção, né? Fantástico isso. Ei, Warner. Não tava ouvindo, não, porra. Caralho. Detalhe que Batman e Superman agora vai ser Batman, sua família e aquele cara que voa e quebra pescoço. Não, cara, até o Apocalipse já tá rolando aí, estão querendo meter esse filme. Mas não vamos falar disso, porque esse é um filme de alto orçamento, vamos falar de baixo orçamento. Então eu gostaria que eles já começassem dizendo pra gente um personagem que pode ser feito com um orçamentinho furreca. Quem começa? Não sei. Deixa eu começar, tipo. Começa você. Já que nos e-mails eu me autoapoderei das cotas, então vou falar das cotas. O primeiro personagem que eu acho de baixo orçamento que dá pra fazer um bom filme é o Pantera Negra. Tipo, é um personagem simples. Pantera Negra é negro, que nem eu. Exatamente. Só que ele é rico, ele é bonito, ele é inteligente e diferente de mim. E, porra, um personagem que é basicamente um ser humano, que treinou até o ápice da exaustão, é um rei, é um atleta, é um herói. É um personagem grande pra caralho. É um personagem que, pra você transformar ele num Batman, é muito fácil. Só que com a vantagem de que é na Marvel. E na Marvel, personagens como o Batman não se podem. Não adianta ser rico ou saber lutar na Marvel, porque na esquina seguinte você vai encontrar com um deus. Ou seja, você é um merda. Não importa o quão você seja bom. Se você não for mutante, se você não tiver algum anabolizante da Segunda Guerra na sua veia, ou se nenhum alienígena tiver cuspido na sua cara e você ganhou o poder cósmico, você é um merda. Então dá pra você fazer um filme de baixo orçamento com esse personagem. Cara, um filme do Pantera Negra não ia necessariamente precisar ser gravado nas grandes pradarias africanas. Não, cara. Não. Imagina o seguinte, um príncipe em Nova York misturado com Identidade Borne. Seria Identidade Preto. Cara, o pior é que eu visualizei o Ed Murphy agora, de T'Challa, cara. O Zanumba. Ele, o pessoal chegando, ah, meu Deus, quem é essa pessoa, tal, daí ele tira a máscara da visão, saca? Meu Deus, que... Com aquele rabinho de cavalo. Cara, o Pantera Negra é foda, né? Que é um personagem que tão falam há tanto tempo que vão ser na Marvel. Tem um monte de negão que fica se oferecendo aí pra fazer. E vamos falar, não vão fazer, né? Não vai acontecer, cara. Cara, quando, a primeira vez que eu li Pantera, ele acho que ele trabalhava, ou ele era o filho do rei, né? Ele morava na Embaixada de Wakanda, em Nova York. É, você pode colocar ele. Consulado de Wakanda em Nova York, tipo, né? E foi aí, ali que ele conheceu, né, o Quarteto Fantástico e tal. Ele morava na Embaixada de Wakanda. Foi, aliás, a primeira história que eu vi dele, ele foi um dele com Homem-Aranha. Ele não sabia que o Homem-Aranha era um herói, ele achou que era um vilão, aí saíram na porrada. Porra, bem legal essa historinha. Muito bom. Mas aí, você acha que você. Como você é apegado, não? Você pensou aí, um príncipe de Nova York com identidade Bourne, mas. Seria uma coisa. Um roteiro em mente é o seguinte: Wakanda é invadida por algum vilão foda. Você pode colocar por baixo dos panos, que pode ser até o Doutor Destino. Por quê? Porque querem aquela porra daquele Vibranium. Então ele acaba sendo exilado, aí ele vem parar nos Estados Unidos, e pode-se dizer que ele tem o plano de voltar pra lá casa e dar porrada no Destino, ou no vilão. E nesse meio tempo, ele tenta se desvencilhar de possíveis assassinos e vira uma espécie de vigilante. Então você pode... Não dá pra ser baixo orçamento, porra, porque tem o Doutor Destino. Cara, mas ele não vai aparecer. Ah. É só você colocar uma voz metálica falando nos fundos, igual o King faz com a gente, e acabou. Não, sabe o que seria um filme legal? Um filme interessante? Poderia ser um filme de ação e espionagem, parecido com o Destinado de Bourne mesmo. Por exemplo, Wakanda tem Adamantium, né? É o único lugar do mundo que tem Adamantium. Aí os americanos querem roubar o Adamantium dos africanos. Aí o T'Challa aparece, né? Como aquele cara que vai proteger o reino dele, estando nos Estados Unidos, né? Aí se mete com o CIA, com a FBI e tal. Aí daria um bom filme de ação. Ele, cara, pode ser tipo um fantasma, o fantasma de Falker. Ele em Wakanda é o Pantera Negra, é o cara foda que bate em todo mundo, e nos Estados Unidos ele tenta resolver as coisas de maneira diplomática. Da mesma forma que o fantasma era Kit Walker nos Estados Unidos e era o fantasma lá na África. Podia ser alguma coisa assim. Tipo, ele nos Estados Unidos age como um diplomata, tentando assim impedir que os americanos ou outras nações queiram realmente roubar o Vibranium de Wakanda. E quando a coisa da diplomacia não dá certo, ele bota a roupa preta e dá porrada em todo mundo. O que é bastante, bastante saudável, digno de um embaixador. Muito, muito bom. Infernuxo, meu chuchu, quem você sugeriria? Chega o pessoal da... Chega um produtor pra você e fala: Inferno, você vai fazer um filme de herói, mas o orçamento é esse aqui, cara. É baixo, se pode aí. Escolhe um e faz um filme. Quem que você faria? Cara, eu se fosse assim, um pouco... Tivesse um pouco menos de vergonha na cara, eu ia sugerir o Justiceiro. Mas até eu tenho vergonha de sugerir um filme que já foi feito 5 vezes e deu errado é 5. E cada vez que foi feito, deu errado de um jeito diferente. É complicado, né, cara? Pode sugerir o Juju? Juju quem? Quem? Qual? Aquele do Lundgren? Não! Cara, tem gente que fala que o do Lundgren é o melhor de todos, pra você ter ideia. É, cara, assim, eu vi todos eles, cara, porque eu curto muito o Judiceiro, aquele, entendeu? Tinha japonês, tinha tiro, tinha guerra nuclear, caralho. Bicho, são todos muito ruins, cara, todos muito... Eu não sei direito porquê, cara, mas não consegue acertar um personagem que parece ser tão fácil, né? Inferno, o terceiro filme, o último agora, que é Marvel Studios, ele é ruim mesmo, cara, porque eu não assisti, mas eu tenho a impressão de que acertaram o tom do personagem. Cara, é ruim pra cacete. Aquele último é o que ele... É que ele tá na igreja e o padre é assassinado na igreja, é esse aí? Ou do retalho? Ah, é ruim. Não, cara. É o do retalho, tá certo. Eu ia falar melhor. Cara, aquele filme me fez ficar com vergonha alheia na cena dos caras fazendo le parkour. Era isso que eu ia falar, caramba. Tipo, o negão lá felizão dando as suas cambalhotas e de repente... blá, explodido. Com uma base. É foda, cara. Pô, o cara fica fazendo pirula. Não, cara, ó, pensa bem. Tudo bem, o filme é uma merda. Mas a mais justiceira que isso. O cara fica fazendo pirula na frente dele, ele pega uma bazuca e explode o cara. É que nem a cena do Harrison Ford no Indiana Jones. Não, e pode... como se não bastasse, ainda chega pro outro. Quer dizer, então, que você vai ficar pulando, né, seu macaco? Dá dois tiros no joelho do cara, porra. É, sabe qual é o problema, cara? Um filme do Justiceiro teria que ser cru. Cru mesmo. É, nego estourando miolos e tal. Teria que ter uma crueza que hoje você só vê num Game of Thrones, por exemplo, uma produção da HBO, né? Um blockbuster você não tem como. Hoje em dia única, não tem como você fazer um filme desse jeito. A única cena que eu vi naquele filme, que eu olhei e falei, é um filme do Justiceiro, é a cena em que o cara entra na porcaria daquele arquivo e pergunta quais são os arquivos do Justiceiro. Aí o outro olha em volta, uma porrada de arquivo, não está vendo? Todos são arquivos do Justiceiro. Você olha aquela cena e fala, caralho, ele matou tudo isso de gente. Não, tipo, pra mim, o erro desses últimos filmes do Justiceiro o pessoal justiceiro num herói. E ele não é exatamente um herói. Eles querem botar sempre ele salvando criancinha, ele fazendo um monte de coisa. Não que o Gelo não faça isso. É. Mas eles sempre querem dar uma aura, assim, polida pra ele. Uma aura não, por isso que não altruísta. É por isso que não funciona. Porque querem. Sim. Eles têm que dar ao justiceiro uma formatação, né, típica de filme de blockbuster. Não dá. O personagem não é por essa linha. Sempre que for fazer por essa linha, vai ser uma merda. Sim, sabe como é que eu vejo o Justiceiro salvando uma criancinha? Ele dando dois tiros no pai da criancinha que abusava dela na frente da criancinha e falando, agora você vai crescer e vai ser forte pra isso não acontecer de novo. É assim que o Justiceiro salvaria uma criança. É, cara, eu vejo, ó, você pega, tem exemplos, cara, ó. O primeiro Mad Max tem mais a ver com o Justiceiro do que todos os filmes do Justiceiro. Ah, mas quando foi feito o Mad Max? 72. Ah, era uma época diferente. Era outra história, outra época. Mas, por exemplo, vocês devem ter visto esse último dread que fizeram. O pessoal teve culhão pra fazer um negócio de tipo, botar uma personalidade no dread mais convisível com a coisa dele. Mas eles deram a sorte de escolher um ator que não era babaca, porque o Carl Urban fez questão de falar: eu sou o juiz dread, eu vou ficar o filme inteiro com essa porra dessa máscara. Mas então, pega os atores desses novos, estão começando, os atores só fazem ponto em seriado, que tem algum talento, fala, não, só, você vai fazer um negócio e vai ser desse jeito. Você quer, não quer, não precisa de própria pessoa. Tem um monte de gente querendo trabalhar, querendo aparecer, mesmo sem que não apareça a cara. Cara, quem daria um bom justiceiro? Hoje, cara, Jason Statham, talvez. Tinha que ser um não, cara... Não. Tinha que ser um sujeito com cara de velho já, cara. Eu acho que o justiceiro tinha que já ter uma aparência meio cansada, sabe? Statham, pra mim, o cara dos mercenários que faz, tenta fazer a dinamite e não consegue explodir nada. Eu só lembro do personagem do dele do Rock 4, Ivan Drago? É. De novo? Mas ele é o Lundgren, cara. Mas ele não erra. Eu não acho aquele filme de todo ruim. Aquele filme, na verdade, eu acho que ele se caga inteiro da metade pro final, que é quando ele começa a tentar salvar criancinhas e fazer as coisas, né, salvar a família dos traficantes. Ele ia falar, foda-se, se matem. Ah, são minhas crianças, não sei o que. Ele não ia, não tava nem aí, é só vocês se matem. Cara, é trabalho pra mim. Pra mim, o melhor justiceiro mesmo, de personificação, é o cara do último filme. Só que ele errou pra caralho na interpretação. Tipo, ele é o justiceiro, mas colocaram ele com um roteiro que não era o roteiro do justiceiro. O Madin falou do Dredd, mas eu lembrei de uma coisa. O Dredd foi feito como um circuito menor, tá? Justamente por ser menor, não teve a pretensão de ser... Tanto que foi uma produção conjunta com a Índia. Ele não teve pretensão de ser blockbuster em nenhum momento. E isso dá-lhe mais liberdade, né? Ao diretor, né? Ao roteirista. Mas é disso que a gente tá falando, de filmes de baixo orçamento. Não, mas, né? Mas é diferente. Se você tem um personagem de blockbuster, né? Você pode fazer um filme de baixo orçamento, mas ainda assim vai ser um personagem de blockbuster, né? Vai ter aquelas amarras, né? Você não vai ter a mesma liberdade que você tem com um personagem tão desconhecido quanto o Dredd, pra fazer um personagem mais conhecido, como o Pantera, um justiceiro e tal. Ah, a gente pode falar de quem mais? Ó, a gente já falou do Pantera. Tem o Punho de Ferro, né? Punho de Ferro, Luke Cage. Eu acho que que faz ótimo pra orçamento bem baixo é o Gavião Arqueiro. Seria algo tipo Arrow. Eu acho que ele funcionaria melhor no assim, no estilo Arrow do que o próprio Arqueiro Verde. O Gavião Arqueiro podia até funcionar como um spin-off dos filmes da Marvel. É a S.H.I.E.L.D. Não, tanto ele quanto a Viúva funcionariam bem assim. Não precisava de um orçamento absurdo. Filme de espionagem, pô. Filme de espionagem só com a Scarlett não pode ser ruim. Problema é justamente esse, cara. É Scarlett. Não tem como o filme ser baixo orçamento e ter Scarlett. Se você quer um filme baixo orçamento, você não pode ter Scarlett. Se você tem Scarlett, não pode ser baixo orçamento. É, então também vai cortar o cara lá do Gavião. Ele também deve estar ganhando uma fortuna. É, depois não, que não tanto ele... quanto a Scarlett, cara. Mas ele está programado para fazer a trilogia nova do Bourne, então o dinheiro dele vai ser pesado. Dizem que aquela micro aparição do no Agents of the Shield secou o orçamento da série. Porra. Caralho. Não é, cara. Tem uns caras assim que o cachê do maluco vai pra estratosfera em questão, sabe, de um filme só. Mas tipo, eu acho que agora, se eles forem fazer esse esquema de contratar gente nova, eles devem fazer o contrato com muita letra minha. Cara, sabe uma série que eu adoraria ver? Lucky Cage, Punho de Ferro, ambientado nos anos 70. Você queria ver um filme Black Exploitation, né? Exatamente, um tipo Black Dynamite. Uh-huh. Mas calma aí, com um golinho em B? Exatamente, Black... Golinho em B, Black Power? É, camisa aberta no peito, correntinha. Assim, imagina, o... Luke Bicheiro, Luke Bicheiro Cage, esqueci o nome do filho da puta. O Punho de Ferro. David Carradine. Você pega o Shang-Chi e taca ele tipo um Bruce Lee da vida enfrentando o Fu Manchu, que é o pai do Shang-Chi. Cara, não, não precisava de um orçamento grande pra fazer isso. Poderia ser, se fizesse naquele filme anos 70, tipo Kill Bill mesmo. Bairro Proibido, mano. É, você bota uma câmera com aquele filme tipo Kill Bill pra ficar um negócio, pra te reportar direto aqui, não tentando ser um negócio moderno. Poderia dar muito certo e barato. Tipo, ia ser Aventureiros do Bairro Proibido na Marvel. Pô, com um seriado ia ficar maneiro pra caramba. Porra, eu vi um filme de Black Exploitation, cara, que eu adorava. O cara era um detetive. Aí o melhor amigo dele acaba traindo ele. Não era Shaft, não? Era Shaft, cara. Shaft, exatamente. Shaft. Shaft é muito foda, cara. Shaft é muito bom, cara. Shaft é muito foda. Shaft é o cara que batia em todo mundo, pegava todas as mulheres. E aquele cabelo do filho da puta não desarrumava. E a costeleta, a costeleta? Caraca, aquela costeleta é... É, o cara era quase um super-homem preto, só que comia gente. É, a criptonita dele era nas putas. Samuel Jackson, ele fez Shaft, não fez a regravação? É, ele fez a regravação do... Detalhe, ele fez a regravação do Shaft, e na regravação do Shaft, o vilão era o Batman. Cara, esse filme teria que ser feito pelo Tarantino. Sim, boa. Aí... Porque o Tarantino mete uma estética bem anos 70, bem Black Exploitation mesmo, ia ficar do caralho, cara. É, até porque aquele, um dos pistoleiros do Pulp Fiction é o Shaft, cara, praticamente. Né? É a cara do Shaft. Pelo Samuel Jackson. Uhum. Que fez o Shaft de novo. Que fez o Shaft de novo. Só que e careca. Bateu o Batman no filme do Shaft. Aliás, entrando mais na onda do Tarantino, aquela dupla do Samuel Jackson com o Travolta. Cara, é Punho de Ferro e Luke Cage, cara. Pra mim, aquilo é Punho de Ferro e Luke Cage. Só que sem tantas armas. A única diferença é que ele não é a prova de bala e que o outro lá não sabe dar porrada, mas no geral... Mas é, cara, pô, o pior é que fica um filme tão legal se fizesse ele com esse visual anos 70 mesmo, situado nos anos 70, situado artisticamente, bem Black Exploitation mesmo, puta, ia ser um filme tão foda, cara, mas ia ser um fracasso tão retumbante. É, cara. É óbvio que esse filme não ia dar certo, mas ia ser muito foda. Ainda podiam colocar depois eles situar eles no universo Marvel, eles velhaco hoje, assim, saca? Tipo, Luke Cage. Pô, no filme eu... interagindo, ia ser do caralho. No filme eu fazia situação a funk music, cadê o nego assim, puto cinema? Funk music é o caralho, não tinha nem Tati Kleba Barraco. Não tinha Anitta? Que funk? Funk é o caralho, tinha funk nenhum naquela merda, não? Cadê o Catra? O pior que enxerga isso. Mas vamos prosseguir. É, eu imagino que tenha sido o Magin que levantou a bola do Negão e do Brigador, né? Não, fui eu. Foi você? Então o Magin vai levantar a bola agora de algum personagem que daria um totalmente excelente filme de baixo orçamento. Eu acho que um personagem legal pra fazer um filme de baixo orçamento tem o Cavaleiro da Lua, dá pra você fazer todos esses heróis que seriam aquele selo Marvel Knight. Dariam, mas podiam fazer do seguinte esquema. Pegavam um bando de atores desses lobatos, faziam um contrato que amarrasse até as almas deles, falavam, não, você só vai no banheiro com permissão aqui. Pra um ficar fazendo aparição no filme ou no seriado do outro, pra fazer um universo integrado mesmo. Sem eles precisarem ficar gastando uma fortuna. Até poderiam, sei lá, gravar os filmes e escrever. Isso não vai acontecer nunca, mas eles podiam escrever todos os roteiros juntos, ou uma pessoa escrever o roteiro dos seus filmes com essas aparições. E quando começasse a filmar, podiam filmar até na mesma cidade, na mesma localidade. Alugava um negócio só e fazia uns três filmes ao mesmo tempo. Um aparecendo no filme do outro no meio da trama. Aí você poderia pôr o Cavaleiro da Lua, o Demolidor, talvez até a Gata Negra, e vários heróis desses menores que a Marvel não utiliza, que eu pensei que fosse aparecer na SHIELD, mas nesse seriado da SHIELD o pessoal prefere pegar um cara que nunca apareceu em lugar nenhum e mudar o nome dele pra ele poder aparecer no seriado pra eles não queimarem o personagem. É um bagulho muito feio. É, puta que pariu, isso é triste mesmo. Cara, se for pensar nesses Marvel Knights, o primeiro que me vem à mente é o Demolidor. Demolidor? Cara, eu ia falar dele. Cara, você não precisa de puto orçamento. Cara, Demolidor não seria o Aranha dos Pobres. Cara, hoje em dia o Demolidor tá muito mais amigão da vizinhança do que o Homem-Aranha, né? Não, você podia até fazer uma pegada totalmente diferente. Talvez no quadrinho já tenha alguma coisa, alguma fase que eu não li assim. Eles podiam fazer uma coisa mais voltada para tipo aquele seriado Lei e Ordem. Você pega o Matt Murdock, você usa o Demolidor como uma segunda coisa que aparece mais para ter uma ação no seriado. Você coloca as ações dele ali resolvendo um problema de dia a dia. Né? Eu podia falar, não, porque quando teve a invasão dos Vingadores, cara, destruíram não sei o que na cozinha do interno, ele que usou, por exemplo, para acertar a SHIELD. Alguma coisa, usava o agente Coulson, já que deve estar com o contrato todo amarrado desses, para aparecer no seriado e depor alguma coisa do gênero. Tá, mas a gente não tá falando de seriado, viado. A gente tá falando de filme. Acabou o primeiro esporro. Meus parabéns! Não, mas na verdade, essa pegada que o Magin falou pro Demolidor, eu também acho que seria sensacional, cara. Uma coisa meio mostrando bastidores da justiça mesmo, saca? Sim, porque já que eles não fizeram isso com a SHIELD, eu achei que esse seriado da SHIELD ia ser mostrando os bastidores do universo Marvel. Como o governo tá vendo os heróis, os vilões, os mutantes, que eles não podem usar a palavra mutante. Mas os super seres, essas coisas todas. Mas o seriado tá num draminha da mulher lá, não sei o quê, não, nada do universo em si. Eles podiam dar uma visão mais macroscópica, ao invés de ficar focando em cima de um personagem. Eles podiam dar uma visão geral, é um elenco diferente, com vários atores que estão começando em cada episódio, coisas do gênero. Cara, o Demolidor dava pra você fazer um filme de julgamento, se quisesse, velho. Imagina uma coisa intercalada, assim, entre momentos de ação intercalados com uma coisa tipo questão de honra. Lei e ordem, porra. É, não, porque o que veio na minha cabeça é o julgamento do Incrível Hulk, que é um filme que tem um julgamento e demolidor. Vocês se lembram daquela série que passava a Justiça Cega, tal do Nicholas Marshall? Sim, o Nicholas Marshall. A lei é a Justiça Cega, mas ela enxerga. É escuro. Seria mais ou menos isso, cara. Seria o advogado de dia pegando os criminosos que escaparam pela lei à noite, porra. Não, mas de novo, e isso seria no formato seriado. Não, não, não, não, coloca um filme, só que a porra do vilão foda que escapa da lei é nada mais nada menos do que o gordo, grande, branco do rei do crime. É, eu pensei isso, imagina um filme, assim, um filme de julgamento, assim, logo no começo do filme você já tem um julgamento com o rei do crime, por qualquer razão, whatever. E o Matt Murdock é o advogado. Só que esses julgamentos, eles demoram, sei lá, dias, semanas, meses. Não, sabe o que seria engraçado? O julgamento do rei do crime, você já coloca ele escapando por algum detalhe técnico, tipo... porque algum do vigilante filho da puta fez alguma merda que perante a lei acaba inocentando o rei do crime. Tipo o justiceiro. Os morreram acidentalmente, cheio de aspas. Tipo o justiceiro. Não, o que eu pensei do julgamento seria uma coisa assim, cara. Imagina um filme de julgamento mesmo. Assim, logo no começo do filme você começa o julgamento. Só que assim, entre as cenas de julgamento, você teria o rei do crime tentando subornar e ameaçar pessoas, e o demolidor tentando conseguir prova, tentando impedir que ele mate testemunha, essas coisas, entendeu? Porra, eu acho que daria um filme foda pra caralho, cara. Sim, na teoria, com orçamento baixo, seria um filme muito legal, se fosse bem dirigido, bem escrito, bem interpretado, bem executado. Se bem executado, pode dar... Sabe uma coisa que eu acho que daria certo? É pegar a segunda linha de mutantes e fazer um filme menor com esses mutantes menos conhecidos, que tem poderes mais estranhos, assim, mais bizarros. Novos mutantes? Não necessariamente geração... novos mutantes, não necessariamente. Não, geração X é o caralho, Léo. Geração X é o caralho. Só me vem na cabeça geração X e X-Men 3, quando eu penso nisso. Não, tinha uma série também, a tal da Mutant X. Que era até com Lex Mutant X, é uma série que passava. Que era da Marvel, mas não era com mutante. Mesmo sendo com mutante. E o cara que fazia o Lex Luthor em Lois e Clark seria o Professor Xavier. Pegava mutantes que tivessem poderes assim mais fáceis de passar pro cinema, né? Tipo um mutante que vira passarinho, coisa assim. É, tipo, pegava o que eles chamam só de mutante classe 3, não chamava de mutante, ou então, se caso a Sony quisesse, a Fox quisesse, podia ser legal. É. A gente começou esse assunto porque a DC Warner teve essa ideia de fazer filme de baixo orçamento e não falamos um personagem da DC. Ah, é. Gêmeos, eu quero ver um macaco em CG. Então vamos fazer mais uma rodada, mas vamos pensar em DC agora. Vamos pensar no que esses desgraçados poderiam fazer que poderia dar certo. Vou ser polêmico. Asa Noturna. Ah, sim. Concordo. Detalhe, Asa Noturna sem nenhuma correlação com Batman. Ou melhor, Asa Noturna... Discordo totalmente. Não, mas dá pra fazer um Asa Noturna sem que ele seja o Robin, sabia? Mas quem vai ver? Um Robin que não é Robin. Cara... O não, Batman do filme novo, do Nolan Batman, velhaco, já. Bota lá um Asa Noturna que foi o Robin e que não tem mais relação com o Batman, não quer mais saber dele. Cara, não, imagina o seguinte, Asa Noturna, Dick Grayson, pega todo o histórico dele. Dick Grayson, moleque de circo, os pais morreram, descobriu que na verdade foram assassinados pela máfia, que é vingança. Você pega todo esse plot e coloca ele nessa história toda... correndo atrás dos caras que mataram a família dele, no caso Tony Zucco. Coloca isso tudo em Gotham City, ele virando um vigilante. E no final do filme é que aparece o Batman. No final do filme aparece o Batman falando, tipo, escuta aqui, moleque. Se tu quer continuar fazendo essa merda, eu vou te treinar. Não. Eu acho que isso seria um filme de origem, cara. Não precisa ser um filme de origem. Não, mas é um filme de origem de baixo orçamento, sei, porra. Tá, tudo bem, irmão. Pensei no seguinte, cara. É, você tem um filme... Já que os caras querem fazer uma porra toda integrada e eles já vão entrar com esse Batman que é velho, coloca lá. É, bota uma introdução estilo... estilo Watchmen, só mostrando fatos principais que aconteceram com ele. Tipo, o assassinato dos pais... O Bruce Wayne ficando com ele, bota ele lá, um molequinho de sunguinha verde, só pra mostrar que ele foi o Robin, e agora bota eles brigando e pronto, cara. Você tem o... Tá introduzido, você tem o... Cara, pra mim, a melhor abertura, resumo de introdução que existe é do Homem-Aranha 2. Eu não assisti. Qual o Homem-Aranha 2? Do pescoçudo ou... O Homem-Aranha 2, normal. O Homem-Aranha 2, porra... Não lembro como foi essa introdução. É aquela que é toda desenhada pelo Alex Ross. Ah, boa, boa. É, então, podia ser alguma coisa assim. entendeu? Mas não, cara, os caras é porra toda integrada. Você vai lá, você tira o membro da parte família, tira a reação dele, acho que não é essa boa ideia. Mas eu acho que um filme do Asa Noturna podia ser legal sim, porra. Porque nada mais urbano que o Asa Noturna. E ele é menos impossível que o Batman, né, cara? O Batman faz aquelas... O Batman, ele é invisível até pro Super-Homem. O Asa Noturna, não. O Asa Noturna é uma angústia. É, ele é um personagem mais sociável, né? Aí depois você pode até abrir, digamos assim, o leque pra vir, quem sabe, novos Titãs e o caralho a quatro. Sabe o que eu lembrei quando o Rafa começou a falar do filme de Asa Noturna? Eu lembrei do filme da Mulher-Gato. Doeu na alma agora, né? Pra que superpoder se você pode usar simplesmente um cosmético? Seria o filme da Mulher-Gato sem os peitos e a bunda, né? Ia conseguir ser mais merda ainda. Eu ia falar, eu vou ver esse filme por quê. É, cara, que merda. Cara, esse é o típico filme que ele não basta ser ruim, né? Ele é muito ruim. Vamos prosseguir. Asa Noturna, Bono. É um personagem de merda, porque o Dick é um viadinho, todo mundo sabe, mas é uma boa ideia, assim. Melhor do que fazer um seriado chamado Os Graysons, mostrando ele antes dos pais serem assassinados. Ainda bem que alguém teve o bom senso de não fazer essa merda. Inferno, você, quem que você chuta? Ah, o Arqueiro Verde, né, cara? Um filme do Arqueiro Verde? É, um filme urbano e tal, o Arqueiro Verde... É, como um radical político, né, querendo combater as injustiças, fazer justiça com as próprias mãos. Aí depois ele aprende que não dá pra fazer tudo com as próprias mãos, que ele tem que obedecer algumas normas e tal. Em vez de anti-herói, ele se transforma no herói. Então, enfim, aquele filme bem linear, né, cara, bem pipocão mesmo, pode ser um filme interessante. É, você não isso tem mesmo. Você não tem que inventar muito com poder, e qualquer inimigo que você vai colocar pro arqueiro vai ser inimigo porradeiro também, né? Exato, e qualquer coisa, flechinha. Se o cara acerta um grão de arroz a 50 metros de distância, né? Tá bom. Aí pegava um vilão qualquer que tenha a ver com que cujo tema seja pontaria, também tipo pistoleiro. Aham. Pode botar, né? Pode botar um herói de apoio, alívio cômico, tipo Besouro Azul, né? Nossa senhora! Hã? Logo o Besouro Azul. Cara, o Besouro Azul, ele voa num besouro voador. É, então, alívio cômico, é coisa mais cômica do que isso. Pode, em vez de ser um besouro voador, pode ser um besouro carro azul. Um carro em forma de besouro. Ah, pode até fazer propaganda do New Beetle. Cara, o Arqueiro Verde, eu acho assim: você podia pegar o que eu falei, podia pegar um vilão, cujo tema do vilão é pontaria também, tipo pistoleiro. E pode ser um cara duelando dessa forma, né, cara? Porra, eu sou um cara que acerta um pardal a 1 quilômetro de distância com a flecha. Bota um cara que faz a mesma coisa com a pistola, e aí, como é que os caras vão lutar? E você não precisa de grandes efeitos especiais. Eu quero o besouro como alívio cômico. No besouro carro. Não coloca. Não, como é que. Cara, como que chama aquela nave dele? É um besouro gigante voador. Os caras velho? Oi? Os caras velho? É, os caras vendo alguma coisa. Ah, não sei, cara. Eu sei que é terrível. Não, cara, o Besouro, ele tem que fazer um filme junto com o Gladiador Dourado, cara. E tem que ser um filme galhofa. Mas o Gladiador já fica mais difícil, cara. Porque o Gladiador é um cara que voa, veio do futuro. Ah, merdas ele vem do futuro. A única dificuldade do Gladiador é que ele voa. Fazer voar, você faz qualquer CGzinho pro Reca. É. Não tem grandes dificuldades, não. Cara, você vai fazer uma nave em forma de besouro, inferno. Fazer um cara voando. Não, pode ser um carro em forma de besouro. Nossa, um besouro móvel, cara. Ele vai ter a besouro caverna. Porra, ele pode ser tipo aquele seriado que o cara recebeu uma roupa dos ETs super poderosa, mas que perdeu o manual. Lembra daqui? Ele não sabia como a roupa funcionava, cara. Ele é americano, cara. Puta, esse seriado era foda. É, o herói americano. Ele pode ser algum tipo desse estilo. O pior é que o besouro é mais ou menos isso mesmo. Porque ele ganha o besouro, só ele passa a vida inteira dele e não consegue fazer o besouro funcionar. Uhum. Quem consegue é o Chicano lá depois. Então, o Magin vai falar de mais um personagem. Da DC de preferência, Magin. Quem você nem pegar? Beleza, da DC tem um que eu acho que daria um filme fodão, que você poderia nem fazer um filme de introdução do personagem em si, ficaria mais legal. Você introduziria apenas o universo, a visão dele, paranoica, sobre como o mundo dos super-heróis é, coisa e tal, que seria o Questão. Questão, maneiro. Boa. Um filme de conspiração muito foda, velho. Isso, e você nunca falaria quem é o Questão, nada. Seria tipo, velho, o cara ficaria o tempo todo com aquela máscara na cara e ele só explicaria pra quem tá, pro telespectador, o que tá acontecendo pela visão dele. Aí isso tá ligado naquilo que é por causa daquilo lá, das bandas jovens e das pontas de plástico nos cadastros. Cara, o filme do... Puta, eu nunca tinha pensado... Cara, o filme do Questão ia ser muito legal, cara. Muito legal mesmo. Com aquela pegada, cara, dele na segunda temporada da Liga da Justiça Sem Limite, quando o pessoal tá torturando ele no Cadmus, que ele começa a falar um monte de coisa, o pessoal só serve pra rastrear seu dente do espaço. Sim, meu, porque o Questão é bem isso. É aquele cara, tipo, que acha que... O Questão é exatamente aquele cara que coloca papel alumínio na cabeça, saca? Para os alienígenas não sugarem o pensamento dele. É exatamente, cara, isso. Cara, mas o sujeito não tá errado, porque tem alienígena que suga pensamento, que é a porcaria do Starro. No mundo que tem Super-Homem, Mulher Maravilha, Invasão Alienígena, Darkseid, Apocalipse, um sujeito como Questão não tá errado. Não, sim, é o que o Batman até fala no desenho da Liga da Justiça. E ele fala, não, ele tá aqui, ele tem motivo. É aquele tipo Arqueiro Verde lá, ele tá aqui por um motivo. Ele consegue ver as coisas do jeito que nem eu consigo ver. É legal quando o Batman, naquela cena que ele chega, não, eu peguei uma pessoa, a pessoa ideal pra correr atrás disso, né? O Questão. De todo mundo na sala, puta, não, esse cara não, cara. Que merda. Esse cara é maluco, esse cara tem problema. Ou então a super moça pra ele. Ela, você revirou meu lixo, ele. Não, você fica lisonjeado, eu faço isso com todo mundo. Eu lembrei de um cara também que daria um filme legal. Quem? Um filme assim no estilo Sin City, um filme, uma coisa no ar. O Ajax. O Ajax? É. O Ajax seria de. O Ajax como detetive, mano. Sim, claro, o Ajax como detetive. Não, o Ajax, pra mostrar os poderes dele, tem que fazer efeito pra caralho, cara. O cara, cara, não, o fica invisível. Mostrou que isso não é necessário. Velho, o cara, ele é telepata. Ok, ele é telepata e fica invisível, isso é fácil. Ele voa, é transmorfo. Pera aí, não, ele não precisa. Transmorfo é mole, cara. É só fazer uma transição de um personagem pra outro. Isso aí não é difícil. Fazer uma transiçãozinha. Porra, clipe do Michael Jackson fazia isso em década de 90. Isso não é difícil. Não sei. Não, se fizerem um roteiro todo voltado pra essa coisa no ar que o réu falou. O réu. Dá pra fazer fácil. O réu? O réu. Erro número 2, estagiário. Porra, não estagiário. Você vai ser rebaixado de estagiário pra menor aprendiz. O cara vem aqui no podcast, se troca o nome pelo cara do outro site. Cara. Daqui a pouco eu te mato de gente. Eu vou usar a desculpa da Xuxa, eu fui alfabetizado em inglês. Caralho. Cara, o problema do Ajax, inferno, é que infelizmente ele já tem duas coisas ruins nele. Smallville e aquele maldito filme da Liga. Ah, mas ninguém lembra disso. Ah, não, o filme da Liga só quem é de raiz lembra, porque assistiu no filme, cara. Mas Smallville. O Ajax gordo. Pergunta, alguém sabe se aquele filme da Liga passava lá fora, que nem passava no SBT? Eu acho que só a gente daqui via aquele troço. Cara, aquele filme é dos anos 70, não é? Ou dos anos 80? 80, ou anos 80. Aquilo ali é 80 virando 90. Nossa. Não, aquele filme, uma vez eu li alguém reclamando daquele filme, parece que ele é quase contemporâneo com Matrix, pra você entender como aquele filme mal feito. Imagina que aquele filme, na verdade, ele foi um... Piloto de série, é. Por isso que ele é péssimo. Ele ia ser um Friends com super-herói, sacou? Cara, mas uma coisa eu tenho que dizer daquele filme. Por pior que ele seja, ele ainda não é pior que a porcaria do Batman do Schumacher. Tá, mas vamos voltar ao tema. Eu concordo, o Batman do Schumacher é uma porcaria. Mas vamos, retornando ao tema do podcast. Cara, olha só, da DC, eu vou ser polêmico agora. Um personagem que poderia sim dar um bom filme, apesar de já ter dado incrivelmente errado, é a Mulher-Gato. Ih, caralho. Eles fizeram um filme horroroso da Mulher-Gato, porque aquela não é a Mulher-Gato. Eu discordo, porque já existe um filme muito bom da Mulher-Gato com a Dylan Ryder. Não precisa de fazer uma refilmagem. Quem é Dylan Ryder? É, procura no seu Google e você vai encontrar. Coloca lá, mulher gato XXX. Ah, tá. Caralho. Pode ser XXX, tem que ser pra família, meu chuchu. Não precisa, esse filme superou as expectativas de qualquer filme do Batman. Acabou. Esse filme. Esses filmes, principalmente da Bat-Família, cara, basicamente é um filme de ninja, assim. É um filme de uma pessoa incrivelmente porradeira que dá porrada em todo mundo. É isso, não tem muito o que inventar. E eles podem ser heróis ao contrário do Justiceiro, que o pessoal tenta fazer dele um super-herói e não dá certo, porque ele não é um super-herói. A Mulher-Gato pode pegar essa verve dela, tipo de ladra arrependida ainda, isso aí pode dar uma coisa legal. Só que daí foi um diretor chamado Pitoff e fez aquela merda, né, cara, porra. Aí fica difícil. Finais, senhores, vamos lá. Eu gostaria que os senhores dissessem o que vocês acham que vai vir dessa iniciativa da DC, que eu tenho certeza que vai ser horrorosa, como tudo que eles andam fazendo. E se quiser falar mais um personagemzinho aí que poderia dar um filme de baixo orçamento aceitável, pode falar. Começando com o senhor Reunu. Bom, eu acho que essa iniciativa da DC vai ser apenas uma iniciativa, não vai dar certo, porque eles vão ficar fazendo várias conjecturas e a Marvel vai fazer a mesma coisa, que vai ser muito pior, mas vai fazer mais sucesso. É, eles vão fazer o que eles fizeram até agora, né? Eles falam, não, agora a gente vai fazer de tal jeito, aí não faz nada. Não, agora a gente vai fazer desse jeito, aí também não faz. Não, agora eu acho. Não vai dar certo e a DC ainda vai surpreender. Quer dizer, a DC não vai surpreender, não. A Marvel vai surpreender e vai fazer uma porra de um filme de baixo orçamento que vai ser muito bem sucedido, da Garota Skill. Muito bom, parabéns pela sua conjectura. Inferno, o que você tem a dizer? Eu quero um filme de baixo orçamento do Aquaman. Cara, a primeira coisa que me vem à mente, Baywatch. Imagina. David Hasselhoff é pra com Pamela Anderson, sem Pamela Anderson. Com Pamela Anderson, né? Sim, apesar que ela tá meio cansada, podia colocar a Jeanna Michaels. Cara. Aí sim. Chegaram aquele piloto do que chegaram a fazer do seriado do Aquaman, ia ser uma coisa meio Baywatch, não ia? Cara, se vocês querem alguém pra atuar nessa série, coloca uma que já é nerd, coloca a Tonya Tate. Cara, mas já não fizeram um seriado década de 60 de Cidade no Fundo do Mar? Por que não? Não sei, eu não assisti Cidade no Fundo do Mar e eu tenho medo de ver uma série submarina dos anos 60, cara. Eu acho que não vai fazer muito bem ao meu gosto. Então vamos, o Inferno já falou. O senhor Maginho, meu querido, por gentileza, faça a fineza de fazer suas configurações finais. Bom, vamos lá. A Marvel já está fazendo isso antes da DC. Eles no Netflix vão lançar vários curtas, se eu não me engano, são 3 episódios de 4 personagens diferentes. Vai sair direto pelo selo. Mas provavelmente vai ser naquela pegada farofa, tipo os Vingadores. Não vão fazer nada mais sério. Com uma pegada mais realista, nada focado em investigação, esse tipo de coisa. Vai ser algo tipo a SHIELD. Então a DC tentou copiar a Marvel, provavelmente vai fazer também cagada, porque eles não vão pegar um roteiro decente, que eles não estão conseguindo, quase não conseguem fazer história em quadrinho, muito menos vão conseguir fazer isso para um filme, que eles vão querer fazer alguma coisa para a massa inteira ver, e ao invés de fazer um negócio com baixo orçamento, querendo um retorno mais baixo. Aliás, então vai dar merda. Retificando, não era o Homem do Fundo do Mar, a série. Porra, mais Aquaman ainda, cara. Eu imagino qual era o nível, mas enfim. Tá ótimo, meus chuchus, então chega por hoje, né? Dependendo da edição, meu caro ouvinte, você vai perceber que esse podcast foi aos trancos e barrancos, então não estranhe tamanho ou qualidade da edição, porque foi necessário muito sangue, suor e lágrimas para que ele saísse. Foi o que deu. Ouvinte, se você ouvir esse podcast, pode soltar fogos, que foi uma vitória. Foi mesmo, mas não queríamos deixá-los sem ouvir nossas vozes suaves e aveludadas por mais uma semana, então estamos aqui meia-noite de uma terça-feira fazendo isso por vocês, meus chuchus. Então, por gentileza, cliquem nas nossas propagandas, deem dinheiro para nós, comprem coisas pelos nossos banners, tá aí Submarino, tem coisas fantásticas para vocês comprarem. Acessem nossa página no Facebook, nós somos legais, nós somos altamente curtíveis, então nos curtam. Também temos Twitter, também temos outras coisas, e manda e-mail para nós. Cê quer ser publicado? Quer mostrar pra gente que você tem mais erudição vocabular que o Dadá? Então, por favor, o baile dos bichos. gmail.com. Cara, um podcast com quatro, o Eunuco consegue interromper a gente, cara. É porque isso é um dom. Caralho. É um talento nato. Tá que me pariu. Tá bom, chega, porra. Só no BD mesmo pra te arrumar as peças dessa. Então, caros ouvintes, é isso. Digam aí nos comentários, comentem, digam quem vocês acham que daria um bom filme de baixo orçamento. Personagens totalmente relevantes, como, por exemplo, o Rapino Columba, ou coisa do gênero, de preferência dirigido pelo Rob Liefeld. E sem mais delongas, chega! Acabou o podcast. Para fecharmos a semana, temos que anunciar o vencedor da incrível promoção Extremes BDE, onde você criaria uma frase que descrevesse o baile dos enxutos e em troca daríamos o encadernado do Homem de Ferro com a saga Extremes. No caso, quem ganhou a promoção foi o nosso querido leitor Matheus Wesley, que mandou a simpática frase, um baile de assuntos nerds de um jeito bem enxuto. Nós consideramos essa frase fantástica, pelo menos foi bem melhor que todas as outras porcarias que nós pensamos. Então, Matheus, meu querido, o senhor, por gentileza, aguarde que entraremos em contato através do nosso departamento de marketing para que o senhor receba no conforto do seu lar a sua bela HQ. É isso, crianças, beijo na bunda e até segunda. O senhor não vai conseguir me pegar despreparado novamente. Nem eu quero te pegar. O senhor não tem o preparo e a única pessoa que queria fazer essa empáfia era o Mo, mas agora ele tá ocupado com uma mulher de verdade, então. Vou pegar na boca. Alguém já tem filme em mente pra gente? Pra na hora que eu perguntar, ninguém ficar assim. Já. Justiceiro, né? Luke Cage, Punho de Ferro, Pantera. Eu também tenho alguns filmes da DC. Legal, então vamos lá. Os negões são exclusividade do preto, porque ele é preto. Só preto. Exatamente. Preto, seu racista do caralho. Baixou o espírito da curva. Tá bom, chega, porra, vamos lá. Você acha que eu fui fazer o que agora? Garoto, espera. Senhores, a gente tá literalmente contando com a sorte do inferno. Então vamos começar essa porra logo. Olha só com o que vocês estão contando. Vamos nessa. Feira da fruta, feira da fruta.